Controle falador, boa tarde, cinema 355, Dial. 355, contato radar, submetendo 360, saiu da Dial. 360, Dial, 6355, quando possível, Leda, certo? Valeu, do 6355. Leda, obrigado. Sobre 869, completa sinal, chama Torre 1 no 895. 895, obrigado pela colaboração. Arrumeu até a Juliette Serra, precisa. Gente, eu tenho os meus terra, traque código Sani 0223, prossiga no 1500, direto para o Papua, repassa para a torcida. Toma 097, vai cruzar um 70 da manhã com as suas forças? Ainda não me escuta, o 097. No 620, estamos no centro Recife, 125, 245, alterna 12685. 12645, 12685. 1097, passa 180, chama Recife, 1288, alterna 1260, bom gol. 3280, bom gol, 1097. 355, chame centro Recife, ano 251, alterna 13325. 251, 3325, 6355. Boa tarde, Altan 3217. É 3217, contato radar, se mantém 360, saiu do Del. 360, saiu, 360. Controle Salvador, muito boa tarde, 3190, que estiveram 170 para 170. É 3190, aciona a identificação, desce até 050 via Mari. 0-5-0, autorizado, 3-1-9-0. 3-1-9-0. O senhor já autorizou o 3-2-1-7, voa lenda, está presente? Autorizado, 3-2-1-7. 3-2-1-7, agradeço mesmo. Hotel de Neto Serra, aqui em Aftel, já passa através do espaço de Cossu. Júnior 90 está autorizado e TAP. É 3090, copiou? Até aquilo, precisa. Lembra que até aquilo mantenha mais 3 milhas nessa proa e após será autorizado. Controle Salvador, muito boa tarde. Chané 6304, 1700 pés, descida Romo. Chaname é 314, contato radar, se ele mantém 340, voa, mamãe. 340, voa, Chaname 6314. para o controle? 4206, Azul 4206, aciona a justificação do hotel 050 Via Mari. Afirmativo, será que aquele repórter de jogo campo? Hotel de Leste Serra, torre 1895. Transmete Serra, torre 1895. Controle, boa tarde, voo 1-69, passando 3.000 na praia. 1-69, contato radar, sobre manter 360, seta Del. 360 Del, voo 1-69. Salvador, tá 9374, decolado. Tá 9374, contato radar, submanter 360, CDDL. 9360, manda aí, 9374. 93217, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3325. 1251-3325, ou seja, 2974. 3190, curta via até 2000 pés, ajuste no 012, autorizado em 1.3, reporte estabilizado. Eu devia fazer o preço para a estabilidade, 3169. Gol 1169, pode ir lá, direto, mote, velho. Aguarde coordenação, gol 1169. Beleza. Confirme para controle. Toma a torre, 1895. Ela é 6314, Recife, 12545, alterna 12685. 12545, alterna 12685, alterna 6314. Boa tarde, tá bom. Boa. 3560, aciona a identificação, deixa a via até o 050, chegada mais. Azul 4206, apoio até 2 mil pés, destino 012, autoridade de alerta 3, repasse estabilizado. Torre, ano 895. 95, boa tarde. Canal 374, Recife, ano 251, alternando 3325. Ano 251, ano 3325, 374. estabilizou, 4206. 4206, torre Ana 895. 895. Então, 3560, desça a via até 2000 pés, ajusta no 02, autorizado a ele de que seja, posso estabilizar. 04, lei da conta, teste de coral position, fly direct Salvador, Rio A. 3560, São Mateus, Rio, 1895. Estabilizou agora, 1895, tela acabou. Na identificação, DTT 2000, pés, ajuste no 02 para a Zona. 2012, Zona, pode fazer o EDMAS da 3 para a Zona. Afirmativo, então DTT 2500, o ano Serra, Zona 366. Controle, boa, é o Papa 7, 7. O deck Kilo, número 7, Cruzeiro Serra, da Fora da Barra. Brasília, seria posto número 7, após conforme rota, vai estar nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Arbor, Telefa, aciona 5045, controle 119-18. Boa tarde, está na identificação, 24 mil pés. Ajuste na 0, 1, 2, via PEP. Gente, confirma intenções, decola com pro Nordeste, da presente? Intenções de decolante com pro Nordeste, Mike Aquilo? Mike Aquilo, autorizado da presente, decolagem com pro Nordeste, vento 140 graus, 07 nós, reporta fora do solo. Considere restrição, submantém nível 340. É autorizado a extensão 340 azul 6973. frequência da torre. Mantendo a frequência da torre com o primeiro pai de recepção, com a região forte. Sim, sim. Chegou. Chama 119-8. 119-8. Olha o Papa Romeu, Mike, é com aquilo. Nossa produção, valeu, Papa Romeu, Mike, é com aquilo. Mike, é com aquilo, prossiga. Ok, transfiga da torre, está controlando o corredor forte, um novo peito. Afirmativo, o limitar é todo forte, que está do controle. Alto 04, Lá Direct Conde. Alto 04. Alto 04, go ahead. Alto 04, Lá Direct Conde, position. Direct Conde, position, 04. Azul 6973, Recife, ano 251, alterna 3325. Recife 251, 3325, Azul 6973. Bravo Salvador, Papa Romeo, Mike Echo Kilo. Precisa Mike Echo Kilo. Manda milha para o retorno. Thank you, Mike Echo Kilo, corredor forte. A reporta ingressando em Interlagos. A reportar o corredor Interlagos, o Mike Echo Kilo. Aqui é o Cusquilo, reporta a rotatória. Reportará a rotatória. É 45, dessa via até 2010, ajustando 013 agora, reporta estabilidade. Ok, via 2013, informarão na 645. Na 6210, ajuste de altímetro no 013, passo Serra dos 366, chama Torre 1 no 895. 895, 6290. Funciona a identificação dessa via até o 050, chegada na área. E até o 050, chegada na área. Leandro 43, adiciona a identificação, desagir até 4 mil pés, chegada bom, se ajuste no 03. Leandro 3, via bom, se ajuste para 4 mil pés, chegada bom, 43. Leandro 645, passa a dona Samatã, Rio 1895. Falou 3-1, evita ataque 6 Foxtrot, livra na Golf e chamou no 2-1-1. Golf 3-1-1, 62, 90. Foram 645, aguarda pista livre, que é legal, na 0-1-3. Aguarda. Foram 645, informação de tráfego, vai esquerda, Alfa Serra 65, 500 pés, uso pairado na capiteira da pista auxiliar, não interfere. Ok, excelente, obrigado, 645. Quilos, autoridade, pairado, capiteira 17, vento 150 graus, 07. Autorizado, pouso mais um quilo, pairado na capiteira 17. Autorizado no 0, vento no 0 grau, 079. Autorizado, 045. 06, boa tarde, aguarda o estante qualquer. Informação em curso, é lógica. Filmo, Cuca, Jambo, Caju, adianta a modificação da lógica, apenas ajuste no 013. Falou 3-4, evita Foxtrot, livra na Golf e chama 1-2-1-1. 4206, pronto, Fokker. 4206, autorizado Recife, via peso 97, nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue o perfil de saída Tuca, Jamo Caju, aciona 5055, controle 119, destino 8. Mantenha 1.500 pés via corredores. Ajuste Salvador 1.03, reporta Paripe. Troque o código, acione 0224. Alô, boa tarde, eu vou 645, boa tarde, segue Via Alfa, reportante da Juliette.